Sejam bem-vindos todos ao nosso episódio de número 26. É, chegamos no nível 26, quase lá, hein? Se fosse Fallout, a gente tava quase perto do personagem, no máximo que era o 30. É, o tema de hoje são os jogos de terror da nossa última década, e é mais ameno do que o cast anterior. Vamos falar de vários jogos de terror irrelevantes que pintaram de 2000 a 2009, até o ano passado. Aqui apresentando a nossa tripulação, nós temos Hyde, Mr. Bubbles, Lula Molusco, esse que vos fala, e de volta à nossa tripulação, aquele que come bala de Magnum no café da manhã, Homem Mal. Começando o salve aqui, galera, agradecendo de novo, meu, muito post. O que vocês estão achando? É post pra caramba, hein? É, sempre pode ter mais. Não, tem bastante, tá legal sim, tá gostando, mas tem mais gente que a gente sabe que tá ouvindo e não tá comentando. É, então, galera, convocamos vocês a quebrar a barreira dos dois dígitos, hein? Convocamos vocês a quebrar a barreira dos dois. Sem flood, postos construtivos. Falta pouco, esse quase chegou, né? É. Pertinho. E aí, começando o salve, né? Vamos começar o salve com o nosso eloquente Eabstar. Um salve para Eabstar. Outro salve para Diveríssimo. Diveríssimo, ele mandou um vídeo aí e eu me arrependi de ter clicado no link. Que gerou comentários entre a gente, né? É, meu Deus. Você teve que fazer higiene mental depois desse vídeo? O cara estragou minha infância. Nossa. Ah, isso. Ouve a música de fundo, hein? Meu, é muito ruim, velho. Nossa, diretor. Tenso, diretor. Tenso com três cedilhas agora. Desculpa. Sobe, vamos infernizar eles também. Vamos infernizar quem tá ouvindo também. Sobe. É, então a gente tem que compartilhar esse mal. Sobe. Pois é, cada uma nossa. Bom, e continuando os salves. Vamos mandar um salve. Um, dois, três, quatro, cinco. Muita gente. Vamos lá. Um salve pro Abestruz. Outro pra Big Smoke. Outro salve pra Delgas. Delgas é novo? Delgas é novo. Seja bem-vindo, Delgas. Um salve para Samuel Ragnos. General J, como sempre. Florentino 360. Só 360. Não 360s. Então, Florentino, ele comentou que tá no primeiro 360. Nossa, eu vi vocês falando isso aí, eu vou ter que mudar o meu nome pra Homem Mal PS3. PS3, boa. Contrariando, né? Ai, ai. Um outro salve para Holden. Salve para Luigi Oliver. Enogueira Júnior. Ele, Dani 360 com S no final. Outro salve para Márcio Thrasher. Matheus LOL, Fisk 13, Crocodile, Kelvin Lino, Leonardo Henrique, Chicão RJ, que eu acho que continua ouvindo Ben Camaro, Chicão RJ, Ben Camaro é legal. Da hora. Duplo DD, e um cara, você achou que a gente não ia ler o seu nick no ar. A gente achou o post genial, tudo a ver com o tema de terror. Mas eu vou mandar um salve pro Toku, que é só bosta. É um login bem cretino, mas o comentário foi legal. É, cara, o comentário foi espetacular, mas se você achou que a gente não ia ler, a gente leu. Também é a primeira e última, hein? Então vamos avisando. Primeira e última, hein? Vamos avisando. Sem bagunça aqui. Sem bagunça, é. Né? E essa vez recebemos e-mails também, né? Olha, até que enfim, né? É, recebemos e-mails. O e-mail é a carta eletrônica. Ah, né? Eu não lembro. Carta, o que diz a carta? Eu vou abrir aqui, peraí. O que diz a carta? A carta diz. Que dizia que dissesse o que dizia a carta? É. Peraí. A gente faz um Olimcast de Chaves ou rádio? Uma boa ideia, algum né? Dia? De Street Chaves. Chaves, né? Sapolin. Street Chaves, dá uma desculpa pra fazer de Chaves. Então, porque é game, né? A gente fala de jogos, então. Tá certo. Ah, a carta dizia sobre o coelho de Silent Hill. Ah, quem mandou... Como é que é o nome da pessoa? Então, quem mandou a carta, ele não se manifestou o nome, né? É uma carta anônima. É uma carta anônima. Mas tá... O e-mail é H2Yartes. Mas não pode falar o e-mail do cara. Eu não falei qual o domínio. Vão tentar todos aí até acertar, né? Ah, tem que mandar o nome, hein? É, então tem que mandar o nome, idade, onde trabalha. CPF, o e-mail CPF. Tem uma característica muito legal, que é um link chamado assinatura. É, então, também é interessante, né? Geralmente, se identificar, seria legal, é. Então, ele falou que o coelho lá do Silent Hill, aquele coelho vermelho, é uma pessoa vestida de coelho, né? Não um boneco, igual a gente falou, né? Que realmente a gente falou errado. É, sabe que depois eu falei pra pensar, faz muito mais sentido, então, né? Então, faz muito mais sentido também, né? É um parque, provavelmente era um cara dentro do coelho. Mas... Ou não é um cara, né? É uma coisa pior, né? Porque a gente tá falando de Silent Hill. Pode ser qualquer... Nossa, eu não sabia que as pessoas na Páscoa, então, no mercado, faziam cosplay de Silent Hill. É verdade, não, né? Aqui tá um parque de diversões. Também, eles fazem cosplay de Silent Hill. Pra gente, na nossa visão de jogador de videogame, esse pessoal tá fazendo cosplay de Silent Hill. Ah, tem uns que são tão bizarros que é mesmo, né? É, então, não, tem uns coelhos que dá medo, cara. Tipo assim, você imagina os rabbits do Rayman Having Rabbits, cara. Eles são bizarros, velho. Acho que esse coelho bizarro. Bizarro. Vou mandar um vídeo de um coelho, dos coelhos da Páscoa aí, que eu acho legal também pra vocês aí no post. Bom, não é Tecnobrega, não, né? não. Então é pode mandar. Então pode mandar. Mas galera, é isso aí, ó. Continuem postando e continuem mandando cartas, que a gente lê cartas eletrônicas. Beleza? Ou se quiser mandar carta de papel também, pode mandar, né? Mas... Pode mandar, né? A gente só não sabe se vai chegar. É. Mas a gente vai ler. Chegando, a gente lê. Beleza. Obrigado mais uma vez pela enorme quantidade de posts. Vamos tentar pegar os dois dígitos. Mandaram, né? Ah, sim. A gente tá anotando aí as sugestões e a gente vai fazer sim. Sim, ótimas sugestões. Ah, inclusive alguns temas já entraram, já tá lista já. Sim. Bacana. Fica aí, a gente só não vai spoiler quando, né? É, surpresa. Surpresa, isso é surpresa. Mas beleza, e vamos quebrar a barreira dos dois dígitos de posts, assim eu espero. Sem flood. Sem flood. Bom, vamos lá pro podcast. Obrigado a todos. Bom, e agora, falando do nosso tema principal, são jogos de terror da última década. Vamos começar a década bem, né? Na geração PlayStation ainda. É um jogo em 2000 chamado Drácula 2 The Last Sanctuary. Saiu para PlayStation e PC. Quem jogou? Quem pode falar? Então, eu joguei o Drácula no PlayStation, né? O Drácula 2. Ele é um daqueles jogos de point and click, né? Como quase todos os jogos de terror. E ele é um jogo de puzzle, só que eram uns puzzles assim bem, bem, bem difíceis mesmo. Acho que foi um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. Ele era baseado naquela história do Bram Stoker, né? Não era vampiro purpurino, era vampiro feio, forte, formal. E é um jogo pra quem tem paciência mesmo, porque não é todo mundo que consegue chegar no final, não. E é um bom jogo, né? Mas não é uma coisa que dá pra jogar hoje, não. Ele é estilo o quê? Fantasmagoria? É tipo assim, a cena em 3D pré-renderizada, né? E você... Sabe aquelas fotos panorâmicas que tem 360 que você roda? Ah, tá, então, sei. Então, é um 3D pré-renderizado daquele jeito. É tipo uma foto em 3D e você vai navegando naquilo. Tipo o Arquivo X, só que o Arquivo X era em filme. E ele não. E ele tem umas coisas assim que você tem que montar coisas, né? Montar uns acessórios lá, uns equipamentos pra passar no jogo, né? E é muito difícil. Tem que montar uma máquina de... Ela, tipo, caçava a frequência do... Uma frequência ultrassônica lá pra chegar dentro do túmulo que o Drácula se escondia. É muito... então, um negócio muito maluco, muito maluco. Mas é um jogo legal. Na época, né? Eu não sei, pode ser uma memória falsa minha. É melhor não nem ver mais, né? Hã? É melhor mas não sei, né? As coisas evoluindo. Eu acho que tenha virado essa ideia boa, não envelhece, não, cara. Eu jogo contra do Nintendinho até hoje. Então, sensacional. E vão lançar o Drácula 3, né? Não, 3 não, já lançaram. Vão lançar já o 4. Lançaram? É. Ah, bacana, bacana. E um pouquinho pra frente, né, chegando no ano de 2001, esse eu joguei, Alone in the Dark, The New Nightmare. Joguei no PC, tipo assim, ele é igual, estilo Resident Evil, é cenário pré-renderizado, né, só que, meu, tinha um susto que você tomava logo no começo do jogo, na frente do cemitério, né, o cara ia lá pra investigar, um cara que chamava Carnaby, era o personagem, ele ia pra uma ilha investigar a morte de fulano, eu não lembro exatamente bem da história. Mas cheguei a jogar a versão para PC. Bom, eu não cheguei a terminar o jogo, mas eu achei um jogo bem bacana. Tipo assim, tanto que eu joguei, acho que eu devo ter jogado umas 3 ou 4 horas dele, joguei bastante. Ele é bem clichê, assim, tem vários sustos clássicos, né? Aquele cenário parado, estilo Resident Evil. É, o sistema de mira também é parecido, né? Mira fixa. Não tinha uma variedade tão grande de inimigos. Mas tinha aquele cenário, tinha uma mansão, né, um castelo, se passava a noite, trovões. Acho que é um jogo que não... Tentaram reviver o Alone in the Dark com fórmulas que outros jogos de terror já tinham usado com maestria. Que foi o caso do Resident Evil, até essa época já existia aquele outro de dinossauro, Dino Crisis, que era exatamente também um clone com outro... O Galerians também, do PlayStation, já existia. Ah, o Galerians é animal. É, então. Então, eu acho que não... Tipo assim, fez um sucesso razoável, mas não era como os primeiros Alone in the Dark. Foi nesse jogo aí que o Vibô baseou o filme ou não? Não sei, boa pergunta. Eu não cheguei a ver porque o filme. Vocês viram o filme? O filme veio depois desse jogo, né? Foi entre esse e o... Que seria o 4, né? É, exatamente. É, então, foi entre esse e o 5, né? Eu lembro do filme um tempo depois, realmente, não tinha feito essa relação, não. Acho que talvez ele tenha baseado, mas como eu nunca assisti o filme, vocês já assistiram? Lembra do nome do personagem do filme? Se chamava Carnaby, que é o nome do personagem nesse jogo? Eu não tive coragem de assistir o filme, não. Vi uns trechos assim, mas... Ah, é? Ah, então, bela curiosidade. Galera, se vocês viram o filme do Alone in the Dark, comenta o nome do personagem principal, só pra gente saber se é o mesmo do jogo, da versão Alone in the Dark, The New Nightmare. Se for, é uma curiosidade aí que a gente tem. Ajuda a esclarecer. Se não, eu vou dar uma fuçada nisso. Mais tarde a gente responde. Num outro salve ou durante um outro cast. Eu não tô curioso, não. Você não tá curioso, não? Nem eu, cara. Você não gosta dela ainda? Eu fiquei curioso, cara. Mas beleza. Bom, em 2001 veio também um outro jogo no PlayStation 2 da Tecmo. Esse jogo, ele também tinha uns sustinhos bem clichês, mas eu achava ele negão, assim, sabe? Bem bizonho, bem macabrinho. É um jogo chamado Fatal Frame. Quem jogou? Ah, esse aí eu joguei, um pouquinho. Conte-nos, divida a sua experiência. Ah, então, Fatal Frame é aquele terror de espíritos, né? Você tem que... É meio que o clássico, né? A menina em defesa e tem que ir na... numa mansão, né? E tirando foto lá dos espíritos. E, tipo, dizem, né, que esse jogo foi baseado numa história real, né? Ah, sempre é, então, né? É, sempre é, né? Mas a Tecmo, ela falou que não é uma história real, mas é uma lenda do folclore lá do Japão, né? Que tem a mansão do jogo, a mansão que chama Himuru. Mas aí, sim, o que acontece lá, não, então, sei. Acho que é uma mansão assombrada, seria, teoricamente. Mas deve ser uma lenda recente, né? Porque pra envolver câmera fotográfica... Então, não. A mansão... Não a história do jogo, entendeu? A mansão seria... Faz parte desse folclore japonês. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, e... Ele é bem terror japonês, né? Que você assistiu filme de terror japonês, assim, ele é bem... É, ele é baseado no The Ring, no Grito também, o Grito, né? Ah, é. Você é falando aí que veio o Grito à cabeça. Exatamente. Veio o Grito à cabeça falando do jogo. Primeira coisa que vem. Ele é considerado bem macabro, né? Tem gente que é bem fã desse jogo aí. É. E falando em jogo macabro, teve gente que criticou o jogo, mas em 2002, isso é um jogo de terror, eu acho que super psicológico, no GameCube, é exclusivo do GameCube, chamado Eternal Darkness, Sanity's Wrecking. Vocês jogaram esse jogo? Alguém aqui jogou? Cara, eu joguei na época e eu achei o jogo muito bem bolado. Ele começa com um poema do Edgar Allan Poe, falando do medo. Uma coisa que é bacana desse jogo, foi o primeiro survival horror, né? Ele é praticamente um survival horror, que você joga com 12 personagens diferentes. E você joga em várias épocas da história da humanidade. Então você joga com um padre, com um guerreiro, com um engenheiro, na época da Revolução Americana também. E a história, assim, a história começa assim, a personagem do jogo, né, ela acorda, ela é uma mulher, ela acorda com a notícia que o avô dela foi morto na mansão que ele mora. E aí, chegando na mansão, o corpo dele é achado, né, só que sem a cabeça, né, como se fosse um ritual satânico, assim, mataram ele. E o pessoal da polícia já não tá com muita paciência de investigar, é tarde da noite, é uma noite fria. Resumindo, você fica preso na casa. E aí, preso na casa, você acha um livro, e aí esse livro começa a contar a história da luta da família dela contra a escuridão, há anos atrás. E aí você vai vivendo, à medida que você vai lendo os capítulos desse livro, você vai vivendo a história desses 12 personagens que você joga. E o jogo, ele é bem bacana porque, tipo assim, ele tem um elemento que chama barra de sanidade. Então, por exemplo, tem personagens personagens estudados, que são intelectualizados, eles são horríveis para correr, para combater. Só que ele tem uma barra de sanidade muito alta, então eles não alucinam durante o jogo. E uma coisa muito louca que acontecia quando eu jogava, assim, eu pensava que... A primeira vez que eu joguei, você acha que o videogame tá com defeito, ou que tem alguma coisa, tipo assim, quando a sua sanidade tá muito baixa no jogo, começam a acontecer umas coisas bizarras, como dar controle desconectado, e o controle tá conectado. Você entrar numa sala... Isso é desculpa pra bug, hein? Não, mas é sério, você entrar numa sala, a sala tá de cabeça pra baixo, você volta, umas coisas perturbadoras. Seu personagem tá andando, fica com a cabeça grande, explode, morre do nada. Então... cara, teve uma hora que eu falei assim, só falta apagar a luz do tipo, quarto. O golpe fantasma do Fênix? Uma coisa bizarra, assim. E sempre que você tá com a barra de sanidade baixa, né? Então tem personagem, por exemplo, tinha um padre que você jogava na época da Inquisição com ele, que ele tinha uma barra de sanidade enorme. E quando tava baixando a barra de sanidade, era só você parar um pouquinho e rezar com ele. Só que também ele era uma porcaria pra combater, né? Porque ele era um padre. Mas eu achei que o jogo teve vários elementos bacanas, assim. Então, como... Esse jogo não é do Miyamoto? É o que ia perguntar. Então, ele não é do Miyamoto, cara. Esse jogo, ele é... Por incrível, olha, vocês vão rachar o bico, mas é da mesma produtora do Tio Hilma. Nossa. Tá explicado. Tem certeza que ele é bom mesmo? Ele é bom. Vocês podem procurar a média de reviews de Eternal Darkness. É acima de 9. Por isso, outro motivo, ele é da Silicon Knights. Outro motivo que eu fiquei, assim, muito... Eu confiei muito no Tio Hillman quando eu vi aqueles vídeos, né? Por isso que o Tio Hillman me frustrou muito também, porque eu tive uma experiência muito boa no Eternal Darkness. É sério, vocês podem procurar, tá, vai estar em qualquer top 5 de jogos do GameCube. É um baita jogo, e foi o jogo que veio com o meu GameCube, Eternal Darkness. Eu acho sensacional esse game. Quem tem um Wii, o Wii é retrocompatível com o Cube, tem condição de jogar aí. Deve achar baratinho pra comprar esse jogo. Eu acho até o injustiçado da geração. Mas não tô brincando, não. Pode procurar a média de reviews de Eternal Darkness, galera. É alta. Eu recomendo. Caramba. Acho que, se não me engano, é 9.6. Ele tirou na maioria dos sites, assim. É um AAA. É um AAA o jogo. Viu, parece. Por isso que eu confiava tanto na Silicon Knights. E não é tão famoso, né? Não é tão famoso. Acho que talvez pelo fato de ter saído bem no começo da vida do GameCube, né? Então, foi 2002, bem o começo da vida dele, a plataforma não estava difundida ainda, e era um título novo, original, uma produtora nova também, por causa disso. Mas eu acho que para quem tem um Wii hoje, vale muito a pena, porque vocês vão achar muito barato o Eternal Darkness por aí, sei lá, acho que vai achar por coisa de... R$20, R$30, então é um jogo que vale muito a pena jogar. Dei uma procurada em reviews, leiam, como eu já falei, mas vão ver que todos os reviews desse jogo são notas altíssimas. Eu recomendo mesmo, assim. Acho um dos jogos injustiçados daquela geração. Na geração do PlayStation 2, do GameCube, do Xbox, por aí vai. Mas, ainda em 2000, tivemos um outro jogo de terror no PlayStation 2, bem chamado Clock Tower 3. Esse eu não joguei. Eu também não. Mas então... eu joguei o 2, né? E as diferenças, assim, pelo que eu li, né, na pesquisa que eu fiz do 2 pro 3, a maior é que mudou a empresa que produzia o jogo, né? Que no... O 2 ele é feito pela Hillman e distribuído pela ASCII-2. E o 3 foi feito pela Sunsoft e foi distribuído pela Capcom, né? Então mudou radicalmente, assim, o jeito que o jogo era. E ele também é o primeiro jogo da série que não é point and click. Ele é... Você controlava lá a personagem mesmo. pelos vídeos que eu vi, parece ser um jogo muito ruim. Se eu tiver errado, alguém me corrija aí, mas eu não gostei muito, não. E eu gosto bastante da série Clock Tower, né? Eu joguei todos antes desse. Esse é o único que eu não joguei. Mas ele teve alguma evolução gráfica do 2? Porque aquele 2 mesmo no PlayStation ele era bem feinho, né? É, então. É, tem, né? Porque é PlayStation 2, assim. Mas ele foi no começo do PlayStation 2, né? Então não é um gráfico muito... deve continuar sendo feinho ainda, né? É feio, mas é um feio aceitável, né? A média de review dele tá 65, 68. Então, acho que é um jogo bem ruim. Eu não joguei. Tem cara de bomba. Bem meia boca, bem cara de bomba. Bom, fiquem aí o selo que Pedro, pode ser Pedro uma Warren cilada. Aí. Pode ser uma cilada, Bino. Não vá nele. Bom, e saindo do Clock Tower, em 2003, a gente tem o Siren. Forbidden Siren pra PlayStation 2. O Raid jogou esse jogo, né, Raid? É, eu joguei na casa do Mr. Bubbles até, né? É, eu tinha esse jogo, verdade. Então, esse jogo ele foi criado pelo Keishiro Toyama, que foi o primeiro diretor do Silent Hill, Silent Hill 1. E ele tem, assim, muitas características de Silent Hill, né? Ele é bem focado no terror psicológico. É, inclusive tem até uma sirene que toca e as coisas se transformam, né? Os personagens viram zumbis lá também. E ele é legal também, que é um jogo bastante perturbador, né? Tem aquela coisa, que nem você falou, psicológica. E ele passa lá numa vila do Japão, lá umas montanhas. E... ele também tem vários personagens, né? Você não joga com um só, que nem o Silent Hill, né? Você vai passando a história de várias pessoas. E é um jogo bem macabro, que eu lembro que tinha uma parte, tinha uma velha lá que você ia perseguindo. Você lembra disso? Lembro. Eu lembro que ele é muito difícil, né? É. Assim, ele era, tipo, tentativa e erro, você morria muito. Pode se preparar pra morrer. É isso que é bom Silent Hill, assim. Tipo um remake de Silent Hill. É um Silent Hill-like, né? É. Ah, bacana, mas acho que é impossível, né? Pro cara que fez o Silent Hill, você não notar a mão de quem fez os seus jogos, dois jogos, o cara deixa meio que a marca dele no jogo. Ah, sim. Não tem como. Mas bacana. E é um exclusivo, né? Esse jogo ficou exclusivo. Acho que ele tem continuação no PlayStation 3 dele. E se não me engano, acho que ele não existe em disco, é só a PSN. Você só compra ele via PSN. Legal. Bom. Passando para o próximo ano, em 2004, um jogo que muita gente esperou, cercado de coisas, muita gente fez upgrade no PC para jogar isso daí, né? O nome desse jogo é Doom 3. Ele saiu para PC e Xbox One em 2004. Quem jogou aqui? Eu joguei também um pouquinho. Nossa, eu joguei muito, porque eu sou fanzaço de Doom e tava realmente com hype muito grande para quando sair esse Doom 3. Doom 3, ele é quase um remake do 1, só que quem lembra do Doom 1, a história naquela época não era tão forte, né? Eles quiseram fazer agora o Doom, mas com uma história. A história basicamente é a mesma. Em Marte, né? É isso, eles vão portar pro inferno em Marte. Exato. Que a UAC lá, ela tá fazendo algumas escavações em Marte, e eles encontram lá que os marcianos, que não vivem mais lá, eles conseguiram desenvolver uma tecnologia de teletransporte. Só que o que eles não sabem é que o caminho do teletransporte dele tem uma paradinha lá no inferno, né? Aí eles começam a desenvolver essa tecnologia, começa a acontecer um monte de gente, um monte de coisa esquisita, um monte de evento. Você pode perceber que a história é um pouquinho diferente do Doom 1. E aí eles mandam os soldados pra lá, porque tem gente ficando maluca, tem gente sumindo. E é aí que começa a história do Doom 3, né? Você é o único soldado que sobrevive lá e precisa dar cabo nesses portais aí pra evitar que os demônios lá, eles invadam a Terra. Até. Exato. Ah, eu lembro que ele era um comedor de hardware do caramba pra época, assim, né? Pesadíssimo. Pra você falar que você tinha um PC bom, era falar que rodava Doom 3, né? É, eu lembro disso aí também. Eu até lembro que o pessoal fez uma piadinha na época, assim. O cara falando assim, não, que no Doom 3 tem a tal efeito de reflexo, textura, e o Diablo 4. E, cara, é sensacional. Aí o outro virava pra ele e falava, nossa, imagina o dia que eles fizerem um jogo com tudo isso. É igual o Crysis. É, então, imagina o dia que fizerem um jogo com tudo isso. Tem um monte de coisa, mas o jogo em si... O Crysis é jogo de Nintendinho. Você começa lutando com soldado, depois você tá lutando com bicho, depois tá lutando com cobra. Jogou pra Zibengine, né? É isso. É, então. Mas então, uma diferença do Doom 3, que foi até legal, que como o assunto é terror, ele acho que foi um dos primeiros FPS assim, que eu joguei com essa temática de terror mesmo. Porque o Doom tinha muita coisa de você tá... Tinha uns inimigos que eram uns bebês, assim, que tinham uma espécie de asa, era muito nojento. E você escutava, tipo, às vezes, como você tava sozinho ali, você escutava gente pedir socorro e tal. Igual tem uma parte que é bem legal, que você tá... Você sai de um elevador, outro elevador tá só um fosso. Aí, conforme você vai andando, você escuta que alguém atrás de você tá pedindo socorro. Aí, quando você chega bem perto do fosso do elevador ali, que da onde tá vindo a voz, vem alguém e tenta te empurrar pra derrubar lá dentro. Então foi, eu acho legal. Assim, eu acho que deve ser o primeiro FPS mesmo com temática de terror. É, o que eu lembro também que tinha bastante é que ele era muito escuro, né? Pra nem focar no terror, eles tentaram deixar o jogo mais escuro possível. Só que era escuro ao ponto de atrapalhar até, que eu lembro que tinha então, parte que não dava pra enxergar nada. E tinha um detalhe, ou você segurava a lanterna ou você segurava a arma. Sim, é verdade. Você tinha você andava, você andava muito isso. Ou você enxerga ou você atira, né? Então, antes do Doom, se eu não me engano, teve o Blood, né? Que a gente até comentou. Mas, assim, um terror sério mesmo, desses macabro, pesado, porque o Blood era até meio engraçado, né? Tinha o restaurante lá com cabeça, as coisas aí. Mas terror sério mesmo, eu acho que o Doom é o primeiro. Não, eu acho que terror sério, assim, embaçado mesmo, é o próximo jogo, que apareceu em 2005. Que é o Condemned Criminal Origins. Saiu pra PC e pra 360. Esse jogo entra na categoria de jogos perturbadores, com certeza. Isso. Quem jogou? Nossa, Condemned. Bom, acho que eu, né, do FPS de novo, né? Condemned, olha, ele é realmente muito, muito, muito bom. A continuação dele, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, não conseguiu seguir o hype, mas Condemned, ele é... Eu acho, assim, eu ouço vocês falarem de Silent Hill, do terror psicológico. Eu tive essa mesma experiência com o Condemned, que eu acho que ele é um terror psicológico muito, muito alto. Que nele você é um cara chamado Ethan, que ele trabalha tipo para um CSI da vida. E ele tá perseguindo vários serial killers em algumas partes da cidade. Por isso que ele chama Condemned, porque algumas partes da cidade tá acontecendo alguns surtos de loucura nos moradores de rua. Eles estão ficando violentos, psicóticos, e algumas partes da cidade estão sendo condenadas. Porque o governo não sabe o que fazer, não sabe o que está acontecendo, se é droga, se é algum tipo de doença que está afetando a cabeça dessas pessoas. Durante, você está perseguindo alguns serial killers, e você acaba numa parte dessa da cidade, aí um dos serial killers, ele aparece e ele mata dois policiais com a sua arma. Então, como você tá lá dentro, lá daquele ponto fechado da cidade, todo mundo tá ficando louco, a própria polícia, ela acha que você também tá ficando louco, tá sendo afetado, e matou os dois policiais. Então, aí o que ele precisa encontrar o serial killer, precisa provar a inocência dele e sair daquela parte da cidade ali tudo ao mesmo tempo. E o primeiro, acho que a gente pode até dar uma spoilada. Ele descobre que tem um cara que tá matando os serial killers que ele persegue do mesmo modo que esses serial killers matam as pessoas. É o Dexter. É o que eu pensei, né? É o Dexter. E assim, ele tem muito momento de terror, ele começa a ter alucinações, começa a ter visões. E o legal, que eu acho que assim, um item que ajuda a aumentar esse clima de tensão, é que pouquíssima parte do tempo você tem uma arma de fogo. Você passa o tempo inteiro com um pedaço de pau na mão, perna de mesa, cano, conduíte com teco de fio. Essas são praticamente as suas armas do jogo inteiro. E eles fizeram um trabalho de som muito bom, que você consegue ouvir assim, pessoas andando andar de cima, andando andar de baixo. E eu acho engraçado, porque no FPS, como a gente falou do Doom 3, você sempre tem a sua arma na mão ali, você vai ver o inimigo vindo ali, você já vai se preparar para meter fogo nele. E no Condemned, não. Você tem um pedaço de pau na mão. O cara, você tá ouvindo o inimigo, você sabe que ele tá ali, você vai ter que ir lá, bater nele até ele morrer. Eu acho que isso que dá um clima de tensão muito, muito, muito grande. Ainda mais no FPS, que você tá acostumado a passar tiro em todo mundo. É, realmente é diferente, né? Porque aí você não tem aquela segurança da arma, né? Você vai ter que, exatamente, toda forma, se aproximar do inimigo, né? Então, ele, você não sabe. Ele usa um mecanismo de FPS, mas não dá pra classificar exatamente como FPS, porque pra você progredir não é dando tiro que você vai resolver o negócio. É, então, engraçado que assim, você até tem armas durante o jogo, só que você não tem munição. Então, por exemplo, se você tem uma pistola com 5 tiros na sua mão e tem uma com 6 tiros no chão, você tem que jogar de 5 tiros fora e pegar de 6 tiros. Em nenhum momento você fica com... você carrega a munição, você pega a arma do jeito que tá ali. Ah, ele é bem realista, né? É, cara, ele é... mas é muito, muito bom, assusta muito. Tem quem gosta de CSI, tem um monte daquelas ferramentas malucas lá de análise, de não sei o que, que você analisa as cenas do crime. E a história também dele é muito, muito, muito boa. A única coisa que ele peca é o... ele veio no começo do 360, mas ele parece... o gráfico dele é meio feinho. Mas é um puta jogo. Eu joguei um pouquinho, ele parece o gráfico de Xbox One um pouco melhorado. É, exatamente. Então, ele não chegou a aproveitar muito os recursos na época, né? Mas também isso é natural de qualquer primeiro jogo. Outro jogo que também saiu no 360, no PC e no PlayStation 3, que esse jogo fez uma... eu lembro que esse daí precisava de máquina para rodar também. Quem tinha uma máquina legal, rodava ele. É o Fear, e que era outro que tinha o clichê do Bullet Time também, né? Não sei quem lembra disso aí, mas era um dos FPS a usar Bullet Time bacana. E era de terror. Homem Mal também, como é FPS, acredito que... isso que eu ia falar, como também é FPS. E é do mesmo ano, 2005. Exato, e Fear é um jogo muito, muito, muito bom. É um dos primeiros FPS a usar o Bullet Time. Vamos só fugindo um pouquinho do terror. É um dos primeiros FPS a usar o Bullet Time, que funciona muito bem. É o primeiro FPS que funciona combate sem arma. É muito, muito bom, muito bem feito. Você no FPS, é a mesma coisa no Condemned, você não tinha arma. No Fear, você pode dar porrada, soco, voadora, rasteira, e tudo funciona perfeitamente bem no FPS. Isso foi uma outra coisa que Fear alcançou muito bem. Mas eu acho que a cerejinha do bolo do Fear, ele é a história, que é bem de terror mesmo. Assim, a história parece até com um monte de coisa que a gente já comentou. Que o cara tá dizendo, tem um cientista que está desenvolvendo uma pesquisa para o governo para soldados genéticos que pudessem trabalhar em gravidade zero, sem sofrer mais cansaço, etc, etc, etc. Aí esse cara tem uma filha, que como sempre de terror sempre tem que ter uma menininha, né? E eles descobrem que ele descobre que essa filha dele tem poder psíquico muito forte, ela tem a capacidade de absorver as emoções negativas das pessoas em volta e devolver isso pro mundo. Então, o que que ele resolve? Tinha um outro projeto parado lá, que era para criar uma equipe de soldado que pudesse comunicar e respondesse a um líder telepaticamente. Que eles pudessem se comunicar normalmente, mas eles iriam ser sempre leais àquele general, aquele soldado que conseguisse telepaticamente tipo Rambo, comandar, né? Eles. É, pode ser. Comparação, hein? Ah, é que eu lembro que o Rambo era fiel ao general lá, cara. É, então, imagina um exército de Rambo que recebe ordem psíquica do general. Acabou o terror do jogo. Então, mas assim, isso ainda não é o... isso é só o background da história. Uhum. Aí, durante essas pesquisas, não deu nada muito certo e tal. Aí, alguns anos depois, essa menina ela ficou trancada. E através de embrião... Isso 6 anos depois, ela já era de maior, pra não queimar o esquema do jogo. Ela foi, através de embrião, ela teve 2 filhos, porque eles não conseguiram extrair as condições psíquicas dela. Então eles tentaram fazer através de filhos dela. O primeiro filho não deu certo, então jogaram o moleque fora. Aí o segundo filho, que é o vilão do primeiro jogo, que é o Fettel, que ele chama, ele cresce e tal, ele tem essas habilidades psíquicas. Então a Alma, né? Chama a menina da Alma. A menina chama Alma, né? Tinha que ser. É um nome bem... É, não, é inimiga do Ninja Gaiden 1. Nossa senhora, é difícil pra caralho, desgraçado esse inimigo de matar. Nossa. Então ela convence o Fettel, que é o filho dela, a libertar ela. Então o Fettel, ele toma conta do grupo de soldados, que ele foi desenvolvido, e começa a invadir o laboratório para poder libertar ela, porque ela mostra o sofrimento que ela tá tendo lá, etc, etc, etc. E você joga como um soldado que ele não tem nome, ele é conhecido como Point Man. E a missão dele é impedir que o Fettel libere a alma, porque assim, ele não sabe, etc. Ele não sabe que a alma é, etc, aquilo, né? Só falam pra ele, não, vai lá e resolve o que tá acontecendo. E é engraçado que o Fettel, ele absorve as memórias das pessoas comendo as pessoas. Que nojo. Siler. O Siler, pode crer, eu ia falar isso. Nossa, o Siler não comia, né? Ele só abria a cabeça das pessoas. Né? É, eu comia uns miolinhos, eu acho, viu? Será? É que nunca mostrou, né? É, então. Aí nossa, é legal, mas bem assim, louca a história do filho. É, então. Só pra spoiler o primeiro, pra gente guardar o segundo. É, mais pro fim, mais pra metade do jogo, assim, tem muitas aparições da alma. Você vê bastante o Fettel vindo conversar com você. Aí você acaba descobrindo que o cara que você joga, o Point Man, foi o primeiro filho que foi jogado fora. Que ele não absorveu as condições psíquicas, mas assim, eles fizeram alterações genéticas para que o corpo fosse tão forte quanto a mente. Então ele absorveu só essas habilidades do corpo. E aí os cientistas descobriram isso muito tempo depois, manteram você ali perto, por isso que eles mandam você para impedir o Fettel de libertar a alma. Pra poder testar você também. Por que eu tô explicando tudo isso? Porque ainda vou falar um pouquinho do 2 e do 3 mais pra frente. E isso é necessário pra entender. Aí, como termina o primeiro? O Point Man, obviamente, mata o Fettel. Só que ele não consegue impedir que a alma escape. Aí é até legal o final do jogo, assim, que você tá correndo. Lá você põe uma bomba no laboratório e tá correndo. Aí vem um helicóptero te salvar. Aí na hora que o helicóptero vai te salvar, aí de repente o helicóptero explode e... É bem cinematográfico, né? Resident Evil 3. Como a alma consegue escapar, o que ela faz? Ela começa a absorver, tipo uma nuvem negra começa a absorver a cidade inteira. Porque ela absorve, como ela tá liberada da prisão dela, ela começa a absorver todos os sentimentos ruins de todas as pessoas da cidade inteira e começa a devolver aquilo para a cidade. Aí o primeiro ele termina com você, que é o Point Man, preso lá, ela dominando a cidade inteira, e o Fettel, que libertou ela, que é o seu irmão e filho dela, morto. Beleza, show de bola, galera. Pra vocês verem, um baita jogão aí, vale a pena. É de 2005, mas quem não jogou ainda, como eu costumo falar, quem não jogou ainda, deve estar baratinho agora. E é bonito, hoje é bonito. A engine dele é legal, eu lembro. Eu lembro que precisava ter uma placa de vídeo bacana pra rodar. Lembro que foi a estreia da minha 6600, lembra? A gente estreou com o Fear. Beleza. E passando pra 2006, um jogo que eu não consegui... Eu chamo de terror pastelão. É, Dead Rising é um exclusivo de 360 até hoje. É, saiu uma outra versão para o Wii, mas é diferente dessa versão do 360. Né? Aí tem umas modificações sinistras assim, no jogo, ele é bem diferente mesmo, apesar de ser o mesmo jogo, a mesma história. E bom, quem jogou? Eu joguei. Ah, eu joguei. Eu também. Aliás, eu tentei, né? Porque o save point realmente fez eu desistir. Ah, é, esse aqui é um defeito do jogo. Todo mundo teve o mesmo problema também. Desisti por causa disso, nossa. Save point é muito, muito ruim isso, mas o que eu acho legal... Por quê? Eu não joguei, eu não entendi. Qual que é o problema do save point? É difícil de achar, né? Ser, tipo... Então, os save points, eles são limitados. Por exemplo, você só pode salvar na sua sala de segurança ou em banheiros. E se você morre, você volta do início do jogo. Você não tem opção de voltar do seu save. E o jogo é difícil. Eu, pelo menos, achei. Pra você voltar do save, você tem que fazer o quê? Ir até a tela de título, download e... Não. É automático. Você morreu, você continua com seus pontos de experiência, tudo, mas, putz, você volta do início. Isso é de matar. Puta, que bosta, velho. É, isso é de matar. É um jogo muito bom, mas foi arruinado. Arruinado por isso. É, eu também acho que isso aí estraga a experiência do jogo como um todo. E o jogo, tipo assim, eu acho que os caras montaram um baita playground da destruição. Já falei disso em outros casts, assim. É, cara, é, vem zumbis aos montes. É o jogo que é mais legal você matar zumbi. Porque você imagina num shopping. Você tem casa de instrumento musical, você tem loja de material de construção. É, cara, você matar zumbi com cortador de grama, banco de praça, tudo que você pode imaginar. Chuveiro, não, aquele combo do chuveiro é sensacional. Então, tipo assim, acho que eles fizeram o melhor playground de destruição do zumbi e estragaram só com esse sistema de save. Eu acho que é o único defeito dele. E uma coisa que se fala pouco do Dead Rising são os psicopatas, né? Ah, é. Porque tem várias. Eu sempre fui falando dos zumbis, zumbis, zumbis, zumbis, zumbis, mas tem os psicopatas também, igual tem o cara da lojinha de ferramenta, que ele quer proteger a loja dele de qualquer jeito. Então, ele, quando você entra lá, ele tenta te matar. Ele tem um carrinho de supermercado cheio de faca, cheio de garfo espetado. Nossa, tem aqueles três malucos também que vem naquele carro atirando em todo mundo. Dá muita raiva então, desses. Os três fugitivos, eles fugiram e roubam um Hammer com metralhadora. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu matei eles e toda vez que eu saía pra fora lá do shopping, que eles ficavam entre uma torre e outra do shopping. Eles sempre estavam lá de novo. Foi outro motivo que me fez desistir de jogar. Nossa, é muito difícil passar deles. É, então, eu de mó ralo, matei eles. Na hora que eu saio de novo, eles estão lá de novo. Falei, ah... É, o jogo foi meio... Mas ele é o que? É FPS ou... É terceira pessoa. É terceira pessoa, terceira pessoa, né? É. Terceira pessoa, seu personagem consegue evoluir nos golpes até. Dá pra você matar zumbi com voadora. Cara, é hilário. Isso é hilário, Fone. Isso é que é o sensacional do jogo. O que me anima pro 2, né? Vai sair o 2. Eu tô animado pro 2 por conta disso. Tipo assim, acho que se eles corrigirem esses defeitos, é um jogo que é uma delícia de brincar. É, a combinação de objetos também era muito legal. Você podia pegar a frigideira, esquentar a frigideira no fogo, e aí quando a frigideira ficar quente, você bater nela nos zumbis com a frigideira quente. Você podia fazer comida, por exemplo, você podia comer massa crua que ia te dar X de vida. Mas se você misturasse a massa com ovo e com morango, você fazia um bolo. Nossa, que louco. É, e te dava mais vida ainda. Não, o jogo é complexo, cara. É, tô falando, tem... Foi um jogo que foi muito bem trabalhado em alguns sentidos, mas que eles falharam aí nessa parte de game design que desanima o pessoal pra prosseguir nele. O legal é que o shopping ele é gigantesco e completo, assim, né? Tem tudo que... Tem até mais que um shopping de verdade tem, né? Só que, infelizmente... Ah, mas ele não é tão terror, né? Ele é mais pastelão mesmo, né? Tipo aquele ele é filme pastelão. Que tem no shopping. Quase comédia. Exatamente. Os caras processaram a Capcom, os caras daquele filme lá, porque falaram que era plágio da Madrugada dos Mortos, o Dead Rising. Ah, tá. É, porque pelo que vocês estão falando, eu tô pensando no filme. Uhum. É, mas é exatamente isso. Você é um repórter, né? Que é deixado no teto, né? Do shopping, né? Lá na parte mais alta do shopping, por um helicóptero, e você tá lá pra conseguir uma história. O jogo começa com você dentro do helicóptero, sobrevoando a cidade, e você já vai ganhando pontuação se você... Você tem que tirar foto no jogo. Esse aqui é o que te dá pontuação, né? Você precisa tirar foto, e é mó engraçado. Tipo assim, você tá passando pela cidade, aí tem uma pessoa em cima do ônibus, e os zumbis tentando subir no ônibus pegar essa pessoa. Se você conseguir fotografar um momento bem legal que eles estão subindo no ônibus e destruindo a pessoa, dá mais ponto. Então, por exemplo, se você tem uma cena, né, que você está indo no helicóptero, e aí tem uma pessoa na parte mais alta de um prédio e os zumbis cercando. Se você tirar foto com os zumbis cercando, é uma coisa. Se você tirar foto dela se jogando no prédio, para não ser atacada pelos zumbis, já dá muito mais ponto. Aí se você tirar foto dela lá embaixo, estourada, já dá mais ponto ainda. É que tem os tipos de foto, né? Tem acho que foto dramática, foto de terror... Foto erótica. Foto erótica de zumbi, né? Tem erótica também, de zumbi. Tem também, Eu esqueci... Não, tem uma loirinha do jogo. É, então. Você tirar a foto dela com a foto erótica, eu lembro. Eu tiro a foto do decote dela bem grande, assim, dá muito ponto, cara. Tá, eu lembro disso aí. E você vê, é um jogo que tem mecanismos brilhantes, cara, mecanismos excelentes. E que, por isso que eu tô animado pro segundo, por causa disso. Porque a ideia por trás é muito boa, né? E eu acho que é o melhor, por incrível, até hoje, em matéria de mecanismo, é o melhor playground de zumbi que já fizeram. Sem dúvida nenhuma, é o que te dá mais ferramentas. Só que os caras estragaram nesse problema do save. Na minha opinião, é o maior defeito do jogo. Mas... quem sabe no 2 vem com isso aí melhorado, né? É, quem sabe no 2 vem com isso melhorado. E por falar em melhorado, um jogo que pra mim nasceu muito bom já e tá sendo melhorado em 2008 é o Dead Space. Aquele jogo que resgatou o terror. Eu acho assim, numa atmosfera de ficção científica. Tem versões para 360, PC e PlayStation 3. Quem aqui jogou pelo menos um pouquinho dele? Ah, eu joguei um pouquinho também. Todo mundo, né? Ah, acho que todo mundo jogou. Ninguém chegou a terminar daqui, né? É, eu não cheguei a terminar ele também, não. Eu joguei umas 3 ou 4 fases. Mas eu achei muito bacana. Gostei do mecanismo do jogo, né? A única coisa que eu achei ruim nele foi a jogabilidade não ter um giro 180 graus. Que sou muito acostumado com Resident Evil, desde o Resident Evil 2... Eu me lembro que tem esse giro de 180 graus, o personagem pra sair correndo. Eu acho que isso em jogo de terror é de uma utilidade absurda, né? É, ele é um pouco travado mesmo, né? O que eu não gostei é que se ele te penaliza muito, você tem ali você tá... tudo bem, você tem a mira ali e tal, é boa. Mas eu acho que ele te penaliza muito pra você não acertar exatamente aquele lugar ali. Se você acertou um pouquinho pra cima, não tem efeito nenhum. Sim, é por causa do sistema de desmembramento. Você tem que desmembrar os seus inimigos. É um diferencial do jogo, mas aí também é uma outra coisa que você é obrigado a se adaptar, senão não deixa prosseguir. Mas a única coisa que... O tanto que eu joguei dele, eu gostei do esquema de evolução, daquele esquema de você juntar power nodes para ir evoluindo seus equipamentos. O esquema de systasis também, de você dar slow no inimigo, é um bullet time disfarçado. Ele tem um bullet time disfarçado que é legal também, de certa forma, né? Não, eu acho que é legal pra usar inimigo e também você precisa pra resolver alguns puzzles, né? Então ele é um jogo que... Tem algumas portas que ficam abrindo e fechando super rápido, assim, que você tem que soltar ele pra conseguir passar. Ele é um jogo, assim, que ele não tem nenhuma ideia nova, assim, eu não achei um jogo inovador. Uma coisa nova, assim, que eu vejo nele é o negócio de não ter nada na tela, né? Que todos Sim, isso é verdade, isso é uma coisa nova. Mas, assim, eu acho que ele é um jogo que pega ideias de vários jogos e executa muito bem. Muito bem, acho que ele tá assim pros jogos de terror como o Uncharted tá pros jogos de ação e aventura. Não tem nada de extremamente original, mas tem um belo acabamento artístico, que é essa parte de você não ter barra, você olhar a quantidade de bala na própria arma, sabe? Esse tipo de coisa. Isso é legal, eu acho a história legal, assim, os personagens, toda a atmosfera do jogo eu acho que é boa, assim, porque é de terror, só que ele te leva pra outro universo, que é no espaço, é uma outra história. Ficção científica, né? Ficção científica. Não tem a ver com monstro, com espírito, não tem nada disso. Inclusive, eu recomendo pra quem gostar do jogo, é o filme do Dead Space, que é a animação, que ela também completa bastante a história, assim, e é muito legal. Assim, dá pra assistir sem jogar? Até dá, você vai entender, assim, você vai entender a história do filme, né? Mas é legal você completar com o jogo, né? Porque... ele é feito pra completar a história do jogo. Não, isso é bacana. Tem também outro jogo mais pra frente, a gente vai falar que saiu em 2009, que saiu no Wii. É uma série que eles estão tendo um cuidado legal em trabalhar. Mesmo não tendo tido grandes vendas no primeiro Dead Space, tá vindo 2 aí, acredito que vão ter vendas melhores, né? Mas eles estão lançando conteúdo interessante, como filme e uma outra versão do jogo. A EA, ela deu um pouco de azar nesse ano, né? Porque ela lançou 2 jogos originais. Todo mundo fala mal da EA e tal, mas ela lançou o Dead Space e o... Mirror Edge. E o Mirror Edge, e foram 2 jogos originais e que não fizeram foram muito bom. Foram muito mal. Social, né? Mas sabe o que eu acho desses jogos? Tipo assim, eles são aquilo que eu falo. Eles são franquias novas, jogos originais. Eu falei isso em outro cast. Mas eles têm muitas ideias que já foram usadas. Então, assim, eles são ótimas execuções de ideias já usadas, mecanismos já usados, não ideias. Porque a ideia do Dead Space, legal, original, tem várias coisas originais no jogo. Mas é um mecanismo, por exemplo, de tiro em terceira pessoa, que já é muito utilizado nos jogos de hoje. O Mirror's Edge é um FPS, então eu acho que ele não conseguiu fugir desse estigma de FPS. Eu já não concordo, não. Eu acho ele bem original, mas acho que aí fica uma discussão pra... Pra outro cast de Mirror's Edge. cast de Mirror's Edge. Mas eu acho que o problema dele foi esse. Mas realmente, a EA é um baita azar, porque investiu em 2 séries novas e que não vingaram comercialmente, né? Mas pelo menos Dead Space, eu acho que ela tá levando em frente, ela tá conseguindo tirar alguma coisa. Os 2 promete, hein? Talvez a gente até faça um dele, né? Muito provável. Sim. Eu só acho que tinha que escolher outro personagem. Não podia ser o meu cara. É, porque não tem nada a ver, né? Colocar ele no 2. Vamos ver o que eles vão inventar, né? Então, uma curiosidade assim, que eu acho legal do Dead Space é que o personagem se chama Isaac Clarke, né? Que é referência a dois mestres aí da ficção científica, né? Que é o Isaac Asimov e o Arthur Clarke. Ah, eu não sabia disso. É, então. Aí quem é fã de ficção científica... É um bom gosto na criação do nome do personagem. Muito bom gosto tiveram. É, e ele é mudo. Tá aí outra curiosidade. E continuando nesse ano. Esse ano de 2008 teve bastante coisa interessante, né? Outras nem tão interessantes. Em 2008 também foi lançado Alone in the Dark 5, que é a continuação daquele mesmo que a gente havia falado de 2001, do Alone in the Dark The New Nightmare, que se tivesse um número no final seria 4. Olha, eu particularmente vi um pouco do jogo, não me agradou, mas eu sei que tem gente aqui que jogou. E aí, o que é que pode falar? O que eu posso falar é que ele representa bastante daquele problema que a gente fala do trailer, né? Acho que ele representa muito o filme também, né? Na parte ruim. Eu acho que ele é um jogo que tem trailers excepcionais, assim. O trailer te deixa muito animado pra jogar. São um dos melhores trailers que eu vi no ano, assim, que eu fiquei empolgadão pra jogar. E o jogo realmente é a maior decepção. Inclusive, nessa época, acho que a gente não tinha ainda o podcast, né? Não. Então, mas é que a gente não falou das decepções do ano. Mas ele, pra mim, junto com o The King of Fighters 12, foi uma das maiores decepções que tiveram no ano. Assim, muito ruim mesmo. Aquele jogo estranho, né? Ele começa bem, aí vai caindo assim até chegar no buraco, né? Parece que eles tinham US$1 milhão pra fazer o jogo e gastaram $900 mil no primeiro 30 minutos. Eu acho porque que eles usaram todo o tempo, assim, o prazo, fazer o começo, os trailers, né? Os trailers indo nos 30 primeiros minutos. Aí fizeram o resto em uma semana. Lembra, tem aquele prédio no começo quebrando, pô, tem uma visão legal, assim, que você vê o prédio abrindo. Imagina, você tá dentro de um prédio e ele abre, assim, você vê o buraco na rua e tal. Pô, é legal essa cena. Tem aquele efeito de clicar no analógico pra ele piscar, não tem uma coisa assim? Eu nem lembro, viu? Eu acho que eu até apaguei da minha memória. Você quer? Não vale a pena, não jogue, nem percam seu tempo com esse jogo. Não, você acha que eles fizeram uma demo? Então, venderam uma demo como full? Ah, cara, não sei. Eu acho que eles começaram o jogo bem e depois se perderam totalmente. Na verdade, eu nem sei qual foi o problema ali, viu? Aí, falando em demo como full, né? Eu vou falar do próximo jogo que saiu em 2008. Será que o Ouvibol, só acabando coisa, será que o Ouvibol não dirigiu o jogo também, não? Olha, grande chance de. Ele pode até não ter dirigido, mas deve ter dado uma consultoria pro diretor. Eu não vi. Vai ver que ele viu o jogo no começo e falou: não, para de fazer assim. Faz assim que vai ficar melhor. E falando em jogo que parece demo, em 2008 também foi lançado. Eu encaro ele como terror pastelão também. E eu acho também que ele é uma demo de $60, né? O Left 4 Dead. Vocês jogaram? Eu joguei bastante. Ah, eu também joguei bastante. Uhum. Eu não acho que ele é terror, cara. Igual eu ia falar do Doom 3. Não era Doom 3. Não sei que jogo, mas... ele não é terror, ele é tensão. Eu também acho isso. É tensão. Aquele monte de zumbi vindo pra cima, mal dá tempo de mirar. Mas eu acho o mecanismo dele legal. O que eu, assim, não gostei foi que são 4 capítulos, cara, e mais nada. Tipo assim, eu acho que se ele fosse um jogo de live arcade, seria justo. Eu acho injusto, tipo assim, eu lembro que quando terminou, né, tipo assim, eu tinha jogado 4 capítulos com o setista, né, online. E a gente terminou, eu falei assim, tá, mas e aí? Aí eu falei, não, volta pro primeiro. Eu falei, mas são só isso. Esses 4, cara. Sem brincadeira, cara. É um jogo que, se você pegar multiplayer assim com a galera, você deve terminar ele. Não tô zoando, não. Nem uma tarde, cara, você deve terminar. Porque cada capítulo não deve durar nem uma hora. Capítulo inteiro. Então, tipo assim, acho que deve ser umas 3 horas de jogo. Aí eu lembro que até você disse, eu falei, nossa, mas acabou o jogo. Eu falei, não tem mais nada, não tem final, não tem trama, não tem nada, cara. É só você fugir dos zumbis. Né? É só você fugindo do zumbi, você não sabe o que aconteceu. É só correr, matar. É legal, é divertido, assim, com a galera. Mas pra um jogo de $60, eu coloco ele, assim, pra um jogo full, né? Eu coloco ele na categoria de é uma cilada mina. É uma cilada mesmo, porque acaba muito rápido. E uma coisa que a gente sempre teve problema, como cair a conexão quando tinha 4 pessoas. Mas várias vezes a gente alternou pra Halo porque a gente tava em 4 pessoas e não conseguia ficar 4 online no Left 4 Dead. Você falava, não é problema da internet, não é problema da live, é problema do jogo mesmo. É, o Ninja só tem graça jogar também multiplayer, porque jogar o multiplayer dele eu joguei, não tem graça nenhuma. É, eu joguei muito o 1 e o 2, assim, não tive os mesmos problemas que o Lula tá falando, mas todo mundo que me perguntou, ah, você tá jogando Left 4 Dead e tal, como é que é? Eu falo, cara, é pra você jogar com conhecido, jogar online. É, por isso que eu falo que é uma cilada. É um jogo, tipo assim, deveria ser um jogo de live arcade. Se fosse um jogo de live arcade, falando de $10, $15, tudo bem. Aí vai. Agora, um jogo de caixa, eu acho uma vergonha. Eu comecei a jogar ele single player, não gostei, não. Então, a graça dele é jogar multiplayer, né? Eu acho que como single player, pelo menos, muito chato. Eu lembro que até quando eu terminei, eu falei assim, ué, mas só isso? Aí o cientista falou, é, mas tem achievement. Aí eu falei assim, então. Você é achievement, cientista, né? Eu falei, mas achievement não é conteúdo, cara. Achievement não é conteúdo. Achievement é recompensa. É, engambelação, cara, entende? Tipo assim, isso aí não me dá nada. Tipo assim, não me sinto recompensado por isso. Eu quero conteúdo, eu quero diversão. Não quero o negocinho plugando na minha tela. Beleza, plugar ali é legal, mas é um tapinha nas costas. Tapinha nas costas eu ganho da minha mãe quando eu tirava 10 na escola, pô. É a mesma coisa. Não dá nada. É. Ah, mas o tapinha das costas da sua mãe não é, tá na legal. Sua gamertag. Ninguém vai mostrar pra você. Ah, vai mas é mais ninguém. Legal. Vale mais pra mim. É, realmente não tem o elemento exibicionista. É, né? Então. Nós estamos no mundo do status. Estamos no mundo do status, é verdade. Eu esqueço. Nossa, que droga. Estragaram os videogames com isso. Mas beleza. E nesse mesmo ano de 2008, também... tivemos outro jogo, meu, 2008, olha só, Dead Space, Alone in the Dark, Left 4 Dead, pastelão, e Condemned 2, a continuação daquele jogo, Homem Mal. E aí, o que você tem a dizer dele? Olha, o Condemned 2, eu não vou nem gastar muito tempo com ele, não, eu só vou contar um negócio bem engraçado. No final do Condemned 1, você finalmente pega lá o maldito assassino, e você descobre que o assassino lá, ele é sobrinho de um cara que tá te ajudando e tal. E no final do jogo, você tem o cara tá amarrado no porta-mala do carro, assassino, e você tem a opção de atirar nele ou não. Ou você pode atirar nele e matar ele ali. Ou então, você não atira nele, que aí o cara toma a arma da sua mão e se mata. Que é até mais bonito de ver. É, então. Beleza, aí começa o 2 com o mesmo personagem, o Ethan. Ele foi espirrado lá do FBI. E ele, tipo, ele continuou com as alucinações que ele teve enquanto ele tava lá naquela parte e tal. Aí ele virou mendigo, virou alcoólatra, sabe? Aquelas pessoas, que estavam cometendo ato de loucura lá, que tava insano, aquilo só piorou, levando um monte de, sei lá, de quebra-quebra na cidade, tá tudo bagunçado. Aí a polícia, como melhora, como eles têm uma cabeça boa, né? O que eles fazem? Vão recrutar lá o mendigo bêbado de novo, que eles expulsaram, né? Aí você volta a ser policial lá do FBI e descobre que o cara que se deu um tiro na cabeça lá no porta-mala do carro tá vivo. Como isso? É, o tio dele lá que viu ele se matar ali, que tava junto com você, levou ele pro hospital e sabe, ele só tinha um ferimento de bala na cabeça, era só isso. Ah, tá tranquilo. Leve, é. Então, aí ele ficou bom, saiu do hospital, matou o tio dele. Normal. E aí segue-se a história do jogo já, pra você ver como tão whatever é. O primeiro é tão bom, o segundo eles conseguiram estragar tanto. O segundo eu cheguei a jogar demo e só pela demo já achei zoado, viu? Também, cara, meu, foi muito chato. O segundo eu até cheguei a jogar mais. Joguei a demo também, fiquei chateado, mas falei, não, vou dar um crédito porque eu gostei muito do primeiro. Joguei o jogo inteiro, joguei acho que mais ou menos até a metade, mas desisti. Realmente foi uma decepção, uma cilada, Bino. Então joguem Condemned 1, deem um jeito, mas não passem perto de Condemned 2. Tenso isso. E como na série aqui, Jogos de Terror, que o Homem Mal continua, em 2009 saiu Fear 2, Project Origin, para PC, Xbox 360 e PlayStation 3. E esta continuação, Homem Mal, vale a pena? Então, essa pelo menos, eles foram um pouquinho mais espertos, ela começa uns 30 minutos antes de terminar o primeiro jogo. Você joga com outro personagem, que ele tem a missão de resgatar umas das cientistas lá no laboratório que você explode no final do primeiro. E então, como prossegue o Fear 2? Continua também, agora eles terem uma aumentada no terror... Porque o personagem que você jogava no 1, ele tinha lá o reflexo aumentado. E esse no 2 você joga como um humano normal. E, então ele sofre muito mais das alucinações, das visões, sabe? Tudo bem mais distorcido pra ele. A alma realmente tá muito poderosa, tá destruindo a cidade inteira. E esse, no nível de terror, ele eleva a barra do nível de terror do primeiro pra umas duas vezes a mais ainda. Então, assim, quem gosta de FPS e quer um FPS de terror também, não vai conseguir jogar o primeiro, pode jogar o segundo tranquilo. Só achei que eles... Porque, assim, tudo bem que o cara não é tão poderoso igual o primeiro, mas eles adicionaram, tipo, uns mechas estilo Lost Planet, que eu achei que ficou meio nada a ver na história. É bem nada a ver mesmo. Eu não consigo jogar esse jogo, velho. Porque ele anda com a arma tremendo, cara, que me dá uma dor de cabeça, que eu não consigo jogar. Sabe aquela arma que tá balançando? É, ela fica balançando, sempre pra baixo, sempre pra baixo. Pô, não consigo jogar não, velho, me dá dor de cabeça. Nossa, cara, daquela doença do FPS, que o cara fica andando com a mão mexendo, assim... A doença de não jogar muito FPS. Mas é bom, é muito bom. O terror dele, como o tema é terror aqui, o terror dele é muito bom. Fear 3, ele ainda vai aumentar mais ainda a barra de terror. Caramba! Porque no 2, a alma ainda não conseguiu ser contida. A alma é aquela menina da capa? É a menina do chamado, né? Capa. É, igualzinho. Ninguém conseguiu conter ela ainda tá consumindo tudo ali, tá acabando com tudo, matando todo mundo. E sobra pra dupla mais improvável do mundo. Tanto que, assim, quem viu o trailer não entendeu porcaria nenhuma. Sam e Max. Oi? Sam e Max. O cachorro e o coelho. Não, né? É, quase. Quase isso. Igual, assim, o trailer, quem viu o trailer, tá tipo um cara todo barbudão lá, entram os caras pra matar ele. Aí ele vai, mata todo mundo. Aí aparece uma assombração, possui um soldado. E eles começam a conversar. E nisso acaba o trailer, né? Quem são esses dois caras? O barbudão é o Point Man, do primeiro, que tá preso lá ainda. E essa assombração é o Fettel, o inimigo do primeiro jogo. Ou seja, só eles dois, que são os filhos dela, que vão conseguir conter a alma. Então, o que eles fazem? Eles meio que juntam forças pra poder realmente botar um ponto final. Tanto que é até engraçado, tem uma parte no demo... Não, eu achei muito zoado o vídeo que eles fizeram, porque é um vídeo pra quem jogou o primeiro. Quem não jogou o primeiro não entende lufas. Que o Fettel, né, como ele tá ali, ele incorpora nas outras pessoas, ele tem tipo um puta ferimento de bala na cabeça que foi quando você matou ele no primeiro. E o legal é que no 2 você vai jogar algumas missões como o Point Man, com as armas, tal, o bullet time, etc, etc. E algumas delas com o Fettel, que você vai poder incorporar as pessoas, vai ter os poderes psíquicos, manipulação de objeto. Então, eu acho que como os dois filhos estão indo direto contra a mãe, que é a alma, eu acho que, meu, esse vai jogar o terror lá em cima mesmo. Eu tô ouvindo você falar Fettel, e toda hora aí falando que o cara é filho da menina. Eu tô imaginando um Fettel gigante, velho. Toda hora, não sei porquê. Eu lembro do piloto da Fórmula 1. É o Paxton Fettel o nome dele. Paxton Fettel, não é Sebastian Fettel. Bizarro, legal. Mas vai ser bem show de bola. Promete, hein? Promete. Também fiquei com hype pra esse filme. Vale notar que foi uma franquia que quase morreu. É, quase morreu. É, 2011? É, 2011. 2011, já tem tempo para os caras tentarem reviver. E ainda em 2009, veio outro jogo, esse eu classifico também como terror pastelão, o The House of the Dead Overkill, para Nintendo Wii, que na realidade ele é um shooter on rails, né, mais um playground de matar zumbi. Quem jogou? É, eu joguei. Ele é bem legal, também. Ele é um jogo arcade, né? Sim, eu me diverti rails. Bastante já nele, muito com esse jogo. Ele é bem legal mesmo. Eu acho bacana dele é o estilo Tarantino, assim, de ser. Todos os personagens... Ah, ele é muito Tarantino, né? Aquele narrador do começo, assim, é. Narrador do começo, totalmente Tarantino. E eu acho bacana, assim, acho que é um jogo pra você pegar e só se divertir. Não tem muita coisa... É terror pastelão, mas é simplíssimo de jogar. Até meu pai joga esse jogo comigo. É, ele é gostoso pra jogar quando aquele dia que você não tá afim de entrar numa história muito densa, não quer jogar uma coisa muito séria, você liga ele, desliga o cérebro... E é perfeito, manda ver, né? É matar zumbi, é isso. Perfeito, é matar zumbi. E é legal que, tipo assim, você dá tiro, arranca braço, arranca outro, arranca cabeça. Tem uma parte de desmembramento que funciona bem. Né? O bagulho do relógio, aquele negócio do bullet time, eu achei bacana. Quando você acertar o sino também e chama mais zumbis. Então tem uns mecanismos assim que deixam ele diferenciado também. Não é só mirar pra tela e atirar. Adiciona um nível de estratégia no jogo, mas que não é uma estratégia muito grande. Assim. É estratégica. São mecanismos simples, né? E nessa mesma linha do House of the Dead Overkill, também tem pro Wii. Esse aqui eu acho que é terror mesmo. Assim, apesar de ser shooter on rails, eu acho ele até em vários momentos mais envolvente do que a versão high definition, que é o Dead Space Extraction. Vocês já jogaram? Eu joguei, eu achei ele muito bom também. Inclusive, eu achei ele um dos jogos mais bonitos que eu joguei no Wii. Também. Eu achei que ele tá muito, muito bonito, assim, muito bem feito. Não perde muito pra versão, né, do PS3 e Xbox. Assim, é claro que ele não tem uma resolução tão alta e tal, mas tá muito bom, não fica devendo, achei assim. Eu achei pelo fato dele ser on rails, né, que a câmera é automática, então ele ficou bem cinematográfico, assim. Combinou bem o estilo de terror com... Né, com esse estilo on rails, porque aí eles conseguem colocar a câmera onde eles querem, conseguem dar um foco melhor na ação e no terror, né? Eu achei que ficou legal isso. Eu também achei isso, tipo assim. E outra coisa que eu achei sensacional, os audiologs, eles saem no alto-falante do Wiimote. Então, o que ajuda bastante, é verdade. Ajuda na imersão do jogo. Eu achei esse elemento deixa muito mais imersivo do que a versão PlayStation 3 360 PC do jogo. Porque, cara, tipo assim, como o alto-falante, digamos assim, o rádio tá na roupa, né? Aquilo fica na tua cara. E como o som do audiolog, ele é abafado mesmo, não precisa nem, acho que, do efeito de abafamento pra sair abafado no alto-falante do emote. Porque o alto-falante do emote já é meio abafado o som dele, né? Acho que aquilo ficou tão perfeito, cara. A hora que eu primeiro audiolog, eu olhei assim, deu uma sensação de... E também aquele esquema de desmembramento de você virar a arma do lado, no emote funciona perfeito. Eu acho que o jogo nasceu pro Wii. É um dos jogos que nasceu pro Wii. Quando você vira o emote de lado, ele altera o, tipo, o tiro, né? Inclusive, a única crítica que eu tenho é porque no começo ele te pede pra fazer isso, né? Que é onde tá o tutorial, só que eu não entendi direito. Sinceramente, eu li várias e várias vezes, tentei... Depois de muito tempo que eu consegui entender que era pra virar o emote de lado, você acredita? Eu fiquei muito tempo... Não fiquei muito tempo no tutorial, não. Mas eu até entendo por que pode ter acontecido isso. Eu já vi acontecer com outra pessoa. Então, e essa arma, tipo assim, a primeira que você pega, ela não tem aqueles três pontinhos, né? Quando você vira de lado, ela só muda o tipo de rebite que ela dispara. Então, isso daí eu acho que deixa... realmente deixa a pessoa um pouquinho perdida ali no começo, né? Tem que ler muito a tela. Mas fora isso, o resto, cara... O resto é legal. Tem também aquele negócio, aquele... Mas onde ele se encaixa na história do Dead Space? Ele é antes do Dead Space 1. Ele é antes no momento que os caras estão retirando o beacon lá do planeta, quando eles estão na escavação. Durante a escavação. Ele mostra tudo o que aconteceu antes do Dead Space 1. Entendeu. É bem legal, bacana. Pra quem gosta do universo do Dead Space, vale a pena pegar ele, o 1 e o filme. Você fica bem preparado pra jogar o 2, né? Aí ele tá melhorando bastante, né? Os jogos Tá. Curiosamente, na versão do PlayStation 2, do PlayStation 3, do Dead Space 2, vai vir o Dead Space Extraction pra você poder jogar com o Move. Porque cai perfeito, né? O Move é o emote, né? Então tá vindo, cai perfeito pra isso. Vai ser o Extraction em HD, né? Em HD, vai ser o Extraction em HD. Dizem que é feito com a engine do 2. Acho que deve ficar lindo, cara. Eu fiquei com vontade de jogar. Achei bacana. Vale bastante a pena mesmo. Então, alguém mais jogou Dead Space Extraction no Wii ou tá esperando a versão de PlayStation 3? Infelizmente não. Não? Que pena, cara, que o jogo... Nossa, galera, que estranho. Apagou a luz aqui. Aqui também. Aí também. Será que tá faltando energia no estado inteiro? Acabou a luz aqui na cidade inteira. Nem o isqueiro funciona. Galera, vamos ter que parar esse podcast. Galera, a gente tá indo correr pra luz até o próximo podcast, porque acho que só na luz a gente vai estar salvo. Valeu por ter ouvido. Tchau. E assistam Night Springs. Wake up.